Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Ah, muito bom esse final de semana aqui com vocês. Tem sido momentos, assim, muito agradáveis na presença do Senhor. Muito abençoados e muito abençoadores. Ah, enfim, eu estou muito emocionado. Acho que Nelito, os meninos... Aliás, hoje nós estamos com o Sal da Terra, assim, bem do DF, né? Nós estamos com 5 músicos aqui de Brasília. Um que nós acabamos de contratamos ontem, né? Marcílio, a peso de ouro. E Batata, Airon, pastor Marcos Teixeira... e Joás, que já tem tocado com a gente em outras situações. Para vir aqui a Brasília trazer Sal da Terra é baratíssimo, gente, porque nós temos uma banda Sal da Terra aqui que já faz uma base muito legal. Então, Brasília, aliás, a minha cidade é Garanhuns, Pernambuco, e eu estou a 160 quilômetros de Maceió, mas eu tenho mais amigos em Brasília, gente querida que veio lá da Asa Sul para estar aqui hoje à noite. Enfim, outros saíram do Núcleo Bandeirantes. Um monte de gente querida demais eu tenho aqui em Brasília, tão distante. Deus, assim, tem um propósito todo especial aqui nas nossas vidas em Brasília. Tem rendido frutos para a glória de Deus. Missionários hoje são mantidos no sertão por causa dessas viagens que a gente tem feito a Brasília. Exato. Esses relacionamentos, essas pontes, esses links que a gente tem feito entre a Igreja de Brasília e os missionários que a gente apoia. Na verdade, Sal da Terra não é uma banda, é uma missão que apoia missionários que estão no sertão nordestino, em pequenas localidades. Aquele missionário está lá, ilhado. Hoje nós estamos com uma equipe de 50, 60 pessoas, num lugar chamado Terezinha, em Pernambuco. Tem médico, dentista, estudantes, profissionais liberais, uma equipe multidisciplinar ajudando um missionário de uma pequena congregação presbiteriana que está ali. O cara não tem grana, o cara não tem como montar uma programação. A gente monta uma programação, leva um bocado de gente para trabalhar, evangelizar e dar um apoio àquele missionário. E a gente sempre deixa uma cordinha amarrada e a gente sempre fica fazendo contatos com esses missionários e continua abençoando. Não é aquele trabalho que a gente faz e diz, ah, irmão, Deus abençoe, muito obrigado, dá as costas e vai embora. Não. A gente sempre procura ficar apoiando esses missionários. E nesses quase 20 anos de Sal da Terra, nós temos aí uma rede de missionários que a gente tem tido contato e a gente tem feito contato e ampliado essa rede nessas visitas que a gente faz aqui nessa cidade e tantas outras que Deus tem nos levado. Então, para nós, é uma alegria muito grande, porque nós sentimos isso aqui também, esse afeto, esse carinho, essa unidade, essa atenção especial que os irmãos têm dispensado ao sertão nesse final de semana. Com certeza, e eu creio que sim, há uma possibilidade concreta disso se estender, né? Por mais tempo e alcançar aqueles que de fato nós apoiamos e que estão ali evangelizando o povo sertanejo. Ah, e por falar no sertão, agora em janeiro, nós vamos estar montando outra equipe e vamos estar comemorando 20 anos de Sal da Terra, não poderia ser de outra forma. Nós vamos comemorar evangelizando. E evangelizando num dos lugares que a gente, sim, que mais marcou o Sal da Terra em nossa história. Nós estamos apoiando esse campo há 8 anos. Um casal de missionários muito querido nosso, Jorge e Aldenice, ele é artista plástico, missionário presbiteriano, ela missionária também. Um dia nós nos encontramos e Aldenice disse assim: irmão Marcos, olha que lugar bonitinho. E eu olhei a foto, um povoado sertanejo, um lugar lindinho demais, aquela foto bonita. E eu disse: que lugar bonitinho, rapaz, onde é isso? Ela disse: é Caiçarinha da Penha. Quantos aqui já ouviram falar Caiçarinha da Penha? Não? Eu não estranho de você nunca ter escutado o nome de Caiçarinha da Penha, porque há 8 anos atrás, se você precisasse de um crente para fazer chá, você ia morrer de dor de cabeça, porque Caiçarinha não tinha um crente sequer, não tinha igreja. Naquele lugar, com ruas calçadas, com escola, posto de saúde, toda a infraestrutura urbana básica, mas não tinha crente, nenhuma referência do evangelho naquele lugar. E tinha um casal de missionários se dispondo para ir para lá. E eu digo, o que é que falta, Aldenício? O que é que falta, Jorge, para vocês irem para lá? Quem nos apoia? Eu digo, bom, tem sal da terra, não é muita coisa, mas a gente vai com vocês. E nós, de imediato, eles estavam sem sustento para ir para ali, nós levantamos a minha igreja, a 4ª Igreja Presbiteriana de Garanhuns, igreja da qual sou missionário, e mais um missionário empresário que trabalha com a gente, já desde, eu acho, os 17 anos que esse irmão nos acompanha, e ele segurou as cordas financeiramente, a minha igreja segurou as cordas financeiramente, e eles foram para lá. E nós demos ali o pontapé inicial numa programação como essa que nós vamos fazer em janeiro, chamado PES, Programa de Evangelização do Sertão. Levamos um grupo de aproximadamente 60 pessoas para evangelizarmos casa a casa, evangelizarmos criança, levamos médico, dentista, foi um trabalho interessantíssimo. Só que quando nós chegamos lá, eu e a equipe, que eu desci do ônibus, a missionária Aldenice disse, irmão Marcos, o povo daqui tem um orgulho. E eu fiquei curioso, o que é que envaidece esse povo? E eu perguntei a ela, o que é que esse povo tem orgulho? Eles dizem assim, ela falou baixinho, quase sussurrando ao meu ouvido. Eles dizem assim, crente aqui a gente bota para correr na pedra. Irmão, você está rindo, não foi você que recebeu uma notícia dessa, hein? Eu quase morro de medo, olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém tinha escutado, eu fiquei na minha, eu digo, meu Jesus, como é a história, Aldenice? É, foi, irmão. Os irmãos da Assembleia de Deus tentaram plantar uma igreja aqui e eles metiam pedra no culto, no telhado do salão que eles alugaram, de forma que os irmãos não aguentaram e correram. Aí eu fiz as contas, pastor Helder. Eu disse, se assembleano correu, imagina presbiteriano. Nós vamos dar uma carreira daqui que não vai ser mole. Irmão, não ria não, seria como se não fosse trágico. Aquilo é uma tragédia que estava me ocorrendo. Olhei para os irmãos com a pena danada. E eu fiquei assim, mais consolado, porque eu sou magrinho. Talvez tenha uns assim, mais cheinho, né? E que fosse mais fácil a pedra bater em mim. Talvez se eu ficasse de lado, a pedra já ia passar direto. Mas, meu Deus, o que é que nós vamos fazer? E quando a gente não tem o que fazer, o que é que a gente faz, irmão? Olha, eu digo, Deus tem misericórdia. E Deus abriu uma brechinha no céu daquele lugar. E um facho de luz tocou aquela terra. E muitas pessoas, não foram poucas, levantaram a mão ao céu, dizendo, eu quero Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero começar uma nova vida com Cristo. Ah, terminou aquela programação, saímos muito felizes, até porque a vice-beata do lugar tinha se convertido. Imagina um lugar daquele tamanho. É, tem a hierarquia, né? Tem a beata mó e tem a vice. Ela era aquela, quando a beata principal não ia abrir, fazer as rezas, abrir a igreja, ela que fazia os trabalhos ali. E ela passou para a lei de crente. Imagina um lugarzinho daquele tamanho. Foi um disse que me disse muito grande. Isso em janeiro, vai fazer 8 anos. Em julho, eu voltei com outra equipe. Nós voltamos para trabalharmos a zona rural de Caiçarinha da Penha, esse distrito de Serra Talhada, a terra de Lampião. E quando chegamos ali, nós vimos o que a palavra diz. Uma parte da semente caiu na beira do caminho. As aves vieram e roubaram a semente. Outra caiu em solo rochoso, de pouca profundidade, e murchou. Outra caiu entre espinhos e também foi sufocada aquela palavra. Mas teve aquela que caiu em terra boa. E daqueles tantos que levantaram as mãos dos céus, uma parte estava firme em Jesus. Um negócio bonito. Cheguei lá, a vice-beata era uma das que estava firme. E ela, paz do Senhor. Eu achei aquilo lindo demais, gente. Bíblia desse tamanho, debaixo do braço. Que coisa. Bom reencontrar esse povo, né? E aí nós fizemos aquele trabalho em julho. E terminamos dentro do distrito, com um momento que a gente chama protesto contra o pecado. O que é o protesto contra o pecado? É um momento que a gente faz no sal da terra, que a gente sai pelas ruas da cidade, caminhando, cantando, abraçando as pessoas, aquelas pessoas que dizem assim, eu não vou na igreja de crente de jeito nenhum, não tem problema, nós vamos para diferente da casa dela, cantar, orar por ela, abraçar, e é um movimento maravilhoso. Eu acho que a igreja de Atos vivia muito isso, tanto é que contava com a simpatia de todos, é um momento muito simpático, muito agradável, você chegar na frente da casa de uma pessoa, abençoar, sorrir aquela pessoa, abraçá-la, é muito jóia esse momento. E a gente para, onde junta um pouquinho de gente, a gente para, e ali a gente manda uma mensagem, 5, 10 minutos, e continua cantando e andando pelas ruas do lugar. Terminamos esse momento, protesto contra o pecado, na praça, a única praça do lugar. Tinha uns jovens tomando cerveja no bar, outros jogando voleibol assim na calçada da praça. E eu disse assim, vamos parar aqui, vamos terminar essa marcha aqui e vamos pregar para esses jovens. E tem um irmão no Sal da Terra, que ele tem um personagem chamado Quick. Ele se veste como aquele coelhinho. E é para crianças. E ele faz uma coreografia, assim, muito bonita. É um frevo que mostra, durante a letra daquela música, milagres de Jesus. O cego vendo, coxo andando, aleijado andando. É um negócio bonito, feito com unção, com muita graça. Enquanto o Quick fazia aquela coreografia que é para criança, mas que os adultos gostam também, entendem também a mensagem. Enquanto ele fazia aquela coreografia, aquela praça foi ficando absolutamente silente. O Espírito de Deus foi cativando os corações durante aquele momento. Quando terminou a coreografia, eu ia pregar, eu ia mandar uma mensagem, um plano de salvação ali em 10, 15 minutos, quem sabe. E aí, aquela irmã convertida, ex-beata, levantou a mão e me pediu o microfone. E aí num impulso, eu dei o microfone, mas eu não sabia como era que estava o processo de discipulado. Se ia sair uma coisinha misturada. Meu Deus, foi que isso que eu fiz. Eu devia ter perguntado a Jorge se eu podia dar o microfone. É um risco grande, principalmente numa praça, você dá um microfone a uma pessoa que você não sabe o que vai falar. E ela, mas eu já tinha dado, eu ia mais tomar, gente, não podia fazer. Tranquei os dentes, fechei os olhos, meu Deus, o que é que vai sair? E ela disse assim, povo de Caiçarinha. Mas imagine, gente, a ex-beata agora pregando ao lado dos crentes. A praça ficou ainda mais silente, mais silenciosa, mais atenta. Ela disse assim, vocês viram esse coelhinho? Eu era do mesmo jeito. Aleijada porque não andava nos caminhos de Deus e cega porque não via a luz de Nosso Senhor. Mas do jeitinho que Deus fez com ele, fez comigo. Hoje eu vejo a luz de Deus e caminho com ele para cima e para baixo. Aí ela pegou o microfone e me deu. Como quem diz assim, prega agora. Desaforada. Eu não tinha... Irmão, e ser-me eis as minhas? Testemunhas. Essa mulher, talvez ela ainda nem conhecesse esse versículo, mas ela estava praticando com muita... Ninguém ali tinha mais autoridade para ela de testemunhar do que ela ali, naquele lugar. E aí eu peguei o microfone e digo, e agora, o que é que eu vou fazer aqui? E eu perguntei às pessoas, vocês estão sentindo paz no coração? E aí, todos, a bola do voleibol ficou parada, a cerveja ficou esquentando em cima da mesa, todos estavam atentos ao que Deus estava fazendo ali. O Espírito de Deus, a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, estava tomando o coração de todos. Eu senti aquilo. E eu perguntei, quantos aqui estão sentindo paz no coração? E todos foram respondendo com a cabeça, outros timidamente levantando a mão. Eu disse, gente, se aqui na terra, quando a gente fala de Jesus, é desse jeito, imagine lá no céu. E aí nós cantamos, que lugar bonito. É para lá que eu vou. Eu vou deixar esse mundo aflito. Eu vou morar com Jesus Cristo, que é o meu Salvador. Bonito, é pra lá que eu vou. Eu vou deixar esse mundo aflito. Eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. Eita, quero vir. Que lugar bonito, pra lá que eu vou. Eu vou deixar esse mundo abrigo. Eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. Tava pensando, vai ser tão bonito no dia que meu Deus aparecer no céu e me chamar. Vem, filho meu, eu quero tu pertinho de mim, como eu te prometi. Dos teus olhos sairá mais água, teu coração terá mágoa, tristeza e dor. Vou te encher com meu amor e te fazer feliz. Vem pra cá, tu és meu filho, que céu eu te dou. Eita, canta! Que lugar bonito, é pra lá que eu vou. Eu vou deixar esse mundo aflito, eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. Eita, mas que lugar bonito, é pra lá que eu vou. Eu vou deixar esse mundo aflito, eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. No meio das nuvens vai ser muito lindo, anjos, trombetas, alaridos, vozes de louvor. E quem viveu pra Deus terá um corpo novo, cheio da glória, esse é o prêmio para o vencedor. Quem sofreu perseguição e mesmo face à morte, não desejou ter outra sorte a não ser Jesus. Viveu por sua fé e não retrocedeu, vai receber de Deus o prêmio dessa cruz. Eita, que lugar bonito, é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Eu vou deixar esse mundo aflito, eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. Eita, mas que lugar bonito, é pra lá que eu vou. Eu vou deixar esse mundo aflito, eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. E lá no céu tudo é tão precioso, onde se pisa é de ouro, o mar é de cristal. O cabra fica encantado com tanta beleza, pra todo canto que se olha é glória divinal. Pra completar tamanha maravilha, a luz que ali brilha é a glória de Deus. Seja amanhã, tarde ou noite, vai ser sempre dia. Ah, meu Deus, que alegria, eu quero é ir pro céu. Que lugar bonito, é bonito demais, é pra lá que eu vou. Eu vou deixar esse mundo aflito, eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. Eita, que lugar bonito, é pra lá que eu vou. Eu vou deixar esse mundo aflito, eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. Eu vou deixar esse mundo aflito, eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. A música mais conhecida do cancioneiro popular nordestino é Asa Branca, celebrizada na voz de Luiz Gonzaga. Ah, e a música Asa Branca tem uma pergunta muito pertinente e que eu fiz durante muito tempo a Deus. Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Ao ver uma criança chorando com fome, mas Deus, por que tamanha judiação? Eu mereço, eu sou um homem pecador, mas essa criança, ao ver um bichinho bruto morrendo, trambecando de sede, de fome, Deus, por que tanta judiação? Ao ver um pezinho de planta sem vingar por falta d'água, mas Deus, por que tanta judiação? Perguntei a Deus do céu. Por que tamanha judiação? E Deus me deu uma canção que diz assim: tal qual, seu Luiz, tu ficas preocupado, sem saber a causa de tanta judiação. Será quem será? Me diga, quem é o culpado pela seca e fome que assola essa nação? Será o doutor, o prefeito, o deputado? Terá Deus Pai esquecido esse povão? Será quem será? Me diga, quem é o culpado pela seca e fome que assola essa nação? Na cozinha, o fogão de lenha sempre apagado, com fome chora o menino querendo pão. Será quem será? Me diga, quem é o culpado pela seca e fome que assola essa nação? O barreiro tão seco tem o seu chão rachado, é couro e osso o gado nessa estação. Será quem será? Me diga, você sabe? Quem é o culpado pela seca e fome que assola essa nação? O ônibus sai para São Paulo sempre lotado, de sonhos que quase sempre caem pelo chão. Será quem será? Me diga, quem é o culpado pela seca e fome que assola essa nação. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Você já fez essa pergunta? Então canta. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Qual seu Luiz, tu ficas preocupado, sem saber a causa de tanta judiação. Será, quem será? Me diga quem é o culpado pela seca e fome que assola esta nação. Você sabe? Será, quem será? Me diga quem é o culpado pela seca e fome que assola esta nação. Na cozinha o fogão de lenha sempre apagado, com fome chora o menino querendo pão. Será, quem será? Me diga quem é o culpado pela seca e fome que assola esta nação. Quem sabe? Será, quem será? Me diga quem é o culpado pela seca e fome que assola esta nação. O barreiro tão seco tem o seu chão rachado, é couro e osso gado nessa estação. Será, quem será? Me diga quem é o culpado pela seca e fome que assola essa nação. Vai! Será, quem será? Me diga quem é o culpado pela seca e fome que assola essa nação. O ônibus sai pra São Paulo sempre lotado, de sonhos que quase sempre caem pelo chão. Comigo! Será, quem será? Me diga quem é o culpado. Quem é o culpado pela seca e fome que assola essa nação? Agora! Será, quem será? Me diga quem é o culpado. Agora! Pela seca e fome que assola esta nação. É o pecado que nos maltrata e nos separa Deus, e só em Cristo, só em Jesus Cristo, a esperança de dias melhores virão. Sabe como é que ocorre? Confessando e arrependendo, receberemos a salvação. Canta comigo, confessando e arrependendo. Confessando e arrependendo, receberemos a salvação. Feliz a nação! Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Profeta Isaías diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Como pode um povo que vive separado de Deus, de tantas formas, ser feliz, ter verdadeira esperança no coração? Só em Cristo Jesus a completa e definitiva, radical esperança, salvação e solução. Não só para o povo do sertão, mas todo aquele que nele crê. Ah, louvado seja Deus, que muitos no sertão têm sido alcançados. Mas há um grande desafio ainda para a igreja no sertão. Mais de 6 mil pequenas localidades, aglomerados urbanos, como Caiçarinha da Penha, que eu citei, mais de 6 mil ainda não têm a presença da igreja. Então, há muito que ser feito no sertão nordestino, e Deus conta comigo e com você, nós, Igreja do Senhor, nessa situação. de tanto falar em nome de lugares assim, um pastor muito querido nosso, pastor Marcelo Galberto, disse: Marcos, faz uma música falando o nome desses lugares que você vai. Ele acha engraçado, ele gosta demais que eu fale o nome desses lugares, são muitos lugares, né? E aí eu pedi a Deus uma música que falasse no nome desses lugares. E sabe o que aconteceu? Deus não me deu. Mas Deus deu um cara muito joia, conhecido meu, compositor de Belo Horizonte. E aí ele mandou a música para mim, fiz uma música, e a cara de Sal da Terra era a música que eu tinha pedido a Deus. Deus não me permitiu fazer a música, mas mandou a música já prontinha. Olha que coisa boa, hein? Tive trabalho nenhum. Só que como ele não conhecia o sertão, ele abriu o guia quatro rodas e começou a botar o nome dos lugares. Aí nisso aí eu tinha mais autoridade, mais facilidade que ele. Eu liguei para ele, aí disse assim: eu posso botar o nome de alguns lugares, mudar o nome dos lugares? Ele disse: pode, claro que sim. Eu botei o nome de alguns lugares e acabei fazendo mais um trecho da música e virou uma parceria. Acabei tendo trabalho, tá vendo? E aí essa música chama-se Sal e Luz, e nós vamos cantar. Ela fala no nome de alguns poucos, dos muitos lugares que a gente tem ido no sertão. Lauereira, pararundeirundeirundeira, andaram lá vocês. Lauereira, pararundeirundeirundeira, andaram lá. Tenho desafio imenso, ser sal e luz nesse sertão, e semear a palavra certa, a verdade que liberta e aponta a direção. E dizer que sem Jesus não há saída, ele dá sentido à vida e transforma o coração. Quero ir a Brejão, Brejo dos Coelhos, Ibitiranga, Solidão e Guaraci, Jacaré dos Homens, Boterópolis, Bom Conselho, Terezinha, Palmeirinha e Jupê, Poço do Boi, Capoeira, Sítio Jardim, Sítio Girimum, Barracas e Igaci, Canhotinho, Pimenta e Angelim, Paranatama, Saloá e Iati. Através desse meu canto, por todo canto quero mais é propagar, ao som da zabumba, do triângulo e do pandeiro, no sertão vou bem ligeiro, venho Deus a me guiar. Há tempo e fora de tempo, vou vencendo os contratempos, nada me deixará. Tantos lugares que meus olhos nem alcançam, cada um deles é um desafio para mim, e eu peço a Deus o quê? Força e perseverança, pra quê? Para que eu cumpra meu chamado até o fim. Que o Senhor envie obreiro sem detenção, pra percorrer toda a estrada e caminho, e que a igreja fuja da indiferença, estenda a mão e nunca nos deixe sozinho. Comigo! Lauereira, pararam, deram, deram, deram, andaram da vocês. Lauereira, pararam, deram, do início. Tenho desafio imenso. Qual desafio? Ser sal e luz nesse sertão, e semear a palavra certa, a verdade que liberta e aponta a direção. E dizer que sem Jesus não há saída, ele dá sentido à vida. Então quero ir a Brejão, Brejo dos Coelhos, Ibitiranga, Solidão e Guaraci, Jacaré dos Homens, Monteirópolis, Bom Conselho, Terezinha, Palmeirinha e Jupê, Poço do Boi, Capoeira, Sítio Jardim, Sítio Girimum, Barracas e Igaci, Canhotinho, Pimenta e Angelim, Paranatama, Saloá e Iati. Através desse meu canto, por todo canto quero mais é propagar, ao som da zabumba, do triângulo e do pandeiro, no sertão vou bem ligeiro, tenho Deus a me enviar. Há tempo e fora de tempo, vou vencendo os contratempos, nada me deterá. Tantos lugares que meus olhos nem alcançam, cada um deles é um desafio para mim. Eu peço a Deus o quê? Força e perseverança, pra quê? Para que eu cumpra meu chamado até o fim. Que o Senhor envie obreiro sem detenção, pra percorrer toda a estrada e caminho, e que a igreja fuja da indiferença, estenda a mão e nunca nos deixe sozinho. Vá lá! Lauereira, pararam, deram, deram, deram, andaram da vocês. Lauereira, agora! Pararam, deram, deram, deram, deram. Aleluia! Ai, nós vamos ouvir agora um pouco da sanfona de Nelito, essa sanfona que por 9 anos tocou no sertão, no Nordeste, nos forrós daquele bem pesado, e agora toca para a glória de Deus. Bora lá, Nelito. Eita, maravilha. Como falou o Marquinhos, eu também estou muito alegre. Privilégio muito grande. Aqui com esse povo aqui. Querido, essa banda é a banda que mais ensaia. Essa banda que mais ensaia. A gente, eu moro bem pertinho de Marcos, só dá 300 quilômetros, eu acho, 300 e pouquinho. De Batata também, eu moro pertinho, só dá... Vizinho, né, Batata? 1.750 quilômetros também, bem pertinho. E os demais meninos também, né? E esse rapaz aqui, a gente ensaia muito, que nós nos conhecemos ontem, foi uma bênção do céu, presente de Deus na nossa vida. E graças a Deus nós temos esse privilégio. Mas é o mesmo Espírito, é o Senhor que opera, o Espírito Santo de Deus, né? Uma boa parte desses músicos aqui saíram dos palcos do mundo, e uma coisa linda que Deus ensinou a gente é que aqui nesse lugar não tem artista. Aqui quem tem que aparecer é o Espírito Santo de Deus. É o Senhor Jesus, é a presença dele que tem que ser sentida nesse lugar. Por isso a gente fica mais tranquilo, porque se dependesse de mim mesmo eu não tinha nada para oferecer. Mas como é o Senhor que está na frente de tudo, eu fico alegre e consigo até cantar. A tua graça me basta, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que divino é eu. Quem quiser ficar de pé e adorar, pode fazer isso. Mais e mais. E como um serafim que esconde o rosto ante a ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais, dos santos, dos santos. Tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça nos basta, e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor Jesus. Mais e mais, de Deus lindo. E como será que... Aí é, Sal da Terra é a maior banda mesmo. Que vocal lindo, hein? Ah. E que de mim darei pra que tu cresças, Senhor. Mais e mais dos santos, dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua grandeza ministrada em nossos corações, nos nossos lares, nas nossas famílias. O teu amor, Senhor, tua alegria, que transforma cada dia nossas vidas. Senhor, toma nos teus braços as nossas famílias. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Dos santos, dos santos, tua fumaça me envolve. Só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. E tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta. E tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta. E tua presença é o meu prazer. Obrigado, Senhor. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Glória a Deus. Sente um pouquinho, irmão. Sente um pouquinho, irmã. Que maravilha, hein? Música nordestina é muito joia. Muito joia. Ah, eu estava dizendo hoje de manhã, eu não sei como é que vai ser, não sei direito como é que vai ser isso lá, no céu. Mas, se a gente for, se tiver assim vários grupos de louvor, lá vai ser louvor 24 horas por dia, né? Aliás, lá eu acho que não tem nem hora, né? É assim o tempo todo. E se existir vários grupos assim, não sei se vão se reunir vários grupinhos, e se esses grupos vão se reunirem depois num grande coral, não sei como é. Eu sei que vai ser um negócio bom demais. Mas se tiver zabumba e sanfona e triângulo, gente, eu vou ficar naquele grupo, amando os irmãos que estão lá, junto com o povo do Rio Songs, com essa turma joia também, mas eu vou estar com os nordestinos lá, tocando zabumba e triângulo. Eu gosto da música nordestina. E quando ela é usada para a glória de Deus, ela tem um swing, um molho. Ah, o som do Espírito Santo de Deus faz toda a diferença. É verdade ou não é? Abra sua Bíblia comigo. Ah, no livro de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 46. A história do cego de Jericó. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem silenciosamente. Pode ser que a minha Bíblia não seja a mesma tradução, a mesma versão dos irmãos. Então eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem atentamente esse texto, essa história belíssima que está lá no Evangelho de Marcos. Diz assim a palavra de Deus: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: mestre, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Vamos orar. Deus, muito obrigado por este culto, esse momento desse final de semana que essa igreja tirou para refletir. 12 missionários ao redor do mundo. Só o irmão Ronaldo Lidório no Brasil. E nós entendemos que nós precisamos e queremos fazer algo prático pelo sertão nordestino. E aí eles fizeram uma pergunta óbvia. Eles perguntaram assim: vocês têm onde construir uma igreja? Naquela semana, no meu trabalho, tinha passado uma missionária presbiteriana e disse que o trabalho dela em Venturosa, sertão de Pernambuco, estava indo bem, mas ela se reunia num lugar onde já tinha sido um açougue, onde já tinha sido um bar, já tinha sido uma mercearia, e não tinha cara de igreja, e ela sonhava com a construção de uma igreja. E eu lembrei daquela irmã, e disse: tem, Venturosa. E ali, na hora, eu liguei para o reverendo Mariano, responsável por aquele campo, e disse: reverendo, já comprou o terreno de Venturosa? Não, os irmãos aqui querem, em Vitória, querem comprar. Tem dinheiro para construir a igreja? Não, os irmãos aqui em Vitória querem. E onde é que tu estás? Aí eu me amostrei, né? Eu disse: eu estou na igreja de Hernandes Dias Lopes. Preguei aqui esse final de semana. Tinha passado medo, né? E aí, 10 meses depois, não é a igreja rica, gente. Fizeram cofrinho, lanche missionário. 10 meses depois, eles foram lá, compraram terreno, visitaram várias vezes, passaram uma semana com a gente lá e construíram uma igreja, está lá na beira da estrada, uma igreja linda, a congregação presbiteriana. Então, irmão, o que me acalma, o que me deixa numa situação mais confortável, não é pelo meu conhecimento, não é pela minha técnica, mas é a graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus que faz tudo isso. E eu creio que Deus pode falar conosco essa noite. Por isso nós oramos que Deus haja com misericórdia no nosso meio. Amém? E esse texto, eu li muitos anos esse texto. Depois do tempo, eu descobri um detalhe que eu não tinha atentado. A palavra de Deus é muito rica, né? O nome do cego, Bartimeu. Vários personagens do Novo Testamento, eles não têm nome. É o centurião, o jovem rico, a mulher do fluxo de sangue. Esse não. Ele tem nome. Ele tem nome e sobrenome. Palavra Bartimeu, Bar, quer dizer filho. E Timeu é o nome do pai. Esse rapaz, o cego de Jericó, ele tinha nome e sobrenome. E bateu-me uma curiosidade de saber quem era Timeu, o pai de Bartimeu. E fui pesquisar. E achei do historiador Flávio Josefos que Timeu era um imperador, era um general. E aquilo me chamou a atenção, uma boa referência. Flávio Josefos é um historiador, assim, muito conceituado. E ele disse que Timeu era um general judeu. Eu disse: como é a história? Bartimeu era filho de um general e estava mendigando. Cego, o que foi que aconteceu? Que tragédia foi essa? Diz o historiador que o general se aposentou, Timeu se aposentou, e se tornou um próspero comerciante naquela região. Veja só, o homem era filho de um general, depois de um próspero comerciante. Se entra, tem algum general aqui? Não. Se entra um general aqui, o senhor mudava a posição na hora, meu irmão. Porque o cara dá uma ajeitadinha na cadeira. O general entrou, então todo mundo se ajeita. Não é assim? O cara tinha, assim, um status muito grande. Ele era filho de um general, de um cara muito rico, que depois de aposentado, não perdeu o status, muito rico. O Império Romano tomou aquela região. E aí, era uma máquina bélica muito cara, e eles tomavam os bens das pessoas, principalmente aqueles que eram considerados perigosos. E um general mesmo aposentado era uma ameaça ao Império Romano, não podia tomar os bens. E você vê aí a sina, a saga que viveu aquele jovem, filho de um general, próspero, da noite para o dia, ficou a zero, foi a bancarrota. Aqui os que são assim mais do meu tempo lembram, mais jovem não, mas o plano Collor foi um negócio, velho. As pessoas, quando perderam o dinheiro, muitas se suicidaram. Imagine a tragédia na família de Bartimeu. Lógico, o general foi duplamente ferido na honra de general, por agora estar subjugado. Você sabe o que é que significa isso? E ferido no bolso. Tem coisa que fere mais a gente que o bolso, gente? Você vem, passou no radar, oh, meu Deus, pagar uma multa, que negócio chato. E ele não foi uma multinha de trânsito, não, gente, ele perdeu tudo. Começou a provocar sedições, a falar mal de Roma. Veja que suicídio. Lógico. Souberam. Não sei em que circunstância, mas o Império Romano ficou sabendo. Timeu foi um dos mais de 30 mil judeus crucificados. A maioria deles, questões políticas, inclusive Jesus Cristo. Timeu teve essa pena por ter se levantado contra o Império Romano. Olha a situação. O cara era rico, filho do general, se tornou pobre, agora órfão. Órfão naquela cultura, se hoje é complicado, imagina naquela cultura. Eles tinham um costume, que ainda hoje tem no sertão. Se você tem um desafeto no sertão, muitas pessoas dizem assim, eu vou acabar com você e sua raça. E o Império Romano fazia isso, acabava com a família, não deixava rastro. Como Bartimeu fizeram diferente? Cegaram os dois olhos de Bartimeu. Por quê? Ele agora virou um outdoor. Escrito na cara, nos olhos cegos de Bartimeu, estava escrito assim: não se meta com Roma. Cego, órfão, ele ia fazer o quê? Mendigar. Era o que ele estava fazendo aqui. Ninguém mendiga dentro de casa. Ele passou a mendigar. E todo mundo que dizia, só o que Roma fez. Ó, o que Roma fez, exemplar. Exemplarmente, Bartimeu foi. Padecia daquela dor, daquele sofrimento. Faz sentido a história? Faz? E nessa situação de total abandono, sentado à beira da estrada, Bartimeu estava uma manhã ensolarada, quando escuta um barulho muito grande. História de Bartimeu, irmão, irmã, querido, querida, não é diferente da história do sertanejo. Sertanejo, de igual modo, está sentado à beira da estrada da história do Brasil. Marginalizado. Mendigando, na sua grande maioria, uma Bolsa Família. Mendigando uma esmola. Luiz Gonzaga disse, seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio do sulista ao povo do sertão. Mas, doutor, uma esmola para o homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. E o povo do Nordeste, muitos, infelizmente, se acostumaram com essa mixaria chamada Bolsa Família e outros programas sociais que são necessários, sim. Mas, dessa forma, eu não vim aqui para falar de política, eu só quero falar da situação. Mas dessa forma que é feita, uma política viciante. E se não baixasse esse problema, essa exclusão social, o sertanejo está à beira do caminho da história social, política do Brasil, porque entra ano, sai ano, governo, sai governo, e a situação não muda. Se não bastasse, o sertanejo tem sido um excluído espiritual. Porque o evangelho está no Nordeste, há muitos mais de 100 anos. Só em Garanhuns está há 120 anos. No entanto, existem 6 mil comunidades onde ainda não tem uma igreja evangélica só. Eu falo de aglomerados urbanos, eu não falo de sítios, eu falo de distritos, povoados, que ainda não tem a presença da igreja evangélica. São Bartimeus que estão ali esperando algo real, algo concreto que lhe tire daquela situação. Mas, aleluia, Jesus estava passando naquela estrada. Glória a Deus, Jesus está passando pelo sertão. Comunidades têm sido alcançadas. e ao povo sertanejo, assim como Bartimeu, que estava naquela situação. Nós só temos três situações. Igreja do Senhor. Só três possibilidades. Primeira possibilidade: ser indiferente. Diga comigo, indiferente. Pega a sanfona aqui, por favor. Indiferença. A Bíblia nos mostra que com Jesus vinha uma multidão. Veja as entrelinhas do texto, você não vê a multidão prestando atenção a Bartimeu. Eu não vejo na multidão dos mais de 40 milhões do Brasil, não vejo muita gente prestando atenção na situação do nordestino. Que Deus coloque colírio em nossos olhos e que nós possamos ver um povo que padece. Como crerão se não há quem pregue? Nós íamos para o Juazeiro do Norte, o Juazeiro do Padre Inciso, em nossa Kombi, pregar o Evangelho lá. Na beira da estrada, BR-232, que corta todo o estado de Pernambuco, uma rodovia bonita, uma carroça de burro, com muitos pertences em cima, e uma família caminhando ao lado, apenas um cachorro e uma criança na carroça, e os pertences daquela família. E uma placa grande, como os olhos de Bartimeu, bem visível, escrito assim, Romeiros do Padre Cícero. Eles estavam a mais de 300 quilômetros do Juazeiro. Irmão, eu parei a Kombi. Como é uma situação dessa? Como é a história desse povo? Será que eles estão precisando de alguma coisa? Lembra o serviço que o pastor falou aqui ontem? Será que eles estão precisando de alguma coisa? Vamos falar de Jesus para esse povo. E paramos e começamos a falar com aquele povo. Letras garrafais. Romeiros do Padre Cícero. Como os olhos de Bartimeu. E os carros passavam ali. Por aquela estrada. Chega o vento, balançava a Kombi. Já ficou na beira da estrada e percebe? Quando o carro passa, balança tudo. E eu comecei a imaginar, gente, quantos desses fazem parte da Igreja do Senhor? Estão lendo. Estão vendo essa situação, como as pessoas que entravam ali, estavam vendo a situação de Bartimeu e não davam a mínima, indiferentes. Quantos estão vendo essa situação e são cristãos? Podiam parar, estender a mão. Dessa situação, nasceu uma canção. Bota um acorde aí, por favor. Faz parte do dia a dia. divina. Quem possa lhe socorrer, espera a graça divina. Essa é a situação mais usual. Passar e não ligar para o desvalido, não só do sertão, mas era a situação que Bartimeu vivia. É a situação que tantos excluídos espirituais, sociais, vivem no Brasil e mundo afora. Segunda possibilidade com relação ao povo sertanejo é criar obstáculo. Tem uma palavra que eu acho bonita. Às vezes existe a palavra obstacular. Obstacular. A gente tem que usar o vocabulário domingo, gente. Obstacular, diga comigo. Criar obstáculo, gente. Quando Bartimeu, que pelo jeito, Bartimeu já sabia que era Jesus, já tinha ouvido a fama de Jesus. Pode olhar nas entrelinhas do texto. Quando ele ouviu que era Jesus, ele gritou, gente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que foi que fizeram? Cala a boca, não incomode o mestre. Quem foi que fez isso, gente? Eram os seguidores de Jesus, que criaram um obstáculo para Bartimeu não chegar a Jesus. Eu era um viciado, um alcoólatra. E um dia eu estava bêbado, mas eu não estava doido. E eu vi quando um crente disse, para que serve esse traste? Que palavra abençoadora, irmão. Que evangelismo, hein? Glória a Deus, que a graça do Senhor foi maior. Obstacular, irmão, tem cuidado para você não criar obstáculo. Uma pessoa se anima para fazer uma programação evangelística, não, mas não dá certo, aquela comunidade é muito assim, muito assado, ali é perigoso, a estrada é cheia de buraco, não sei o quê. Cala a boca em nome de Jesus. Não cria obstáculo, gente. Não cria obstáculo. Primeira situação, ser indiferente. Segunda situação, olha que palavra linda, obstacular. Terceira situação, favorecer. Terceira situação, favorecer. Quando Bartimeu, que não era tolo, o cabra disse assim, cala a boca, não incomoda o mestre. O que foi que ele fez? Aí ele gritou mais alto. A Bíblia não tem essa entonação, irmão. Mas ele deve ter dado um grito maior do mundo, aquele grito saiu da alma, lá de dentro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Jesus parou. E aí Jesus fez um negócio interessante. Jesus disse assim, chamai-o. Jesus tinha perna não, gente, para ir até ele? Tinha, gente. Mas por que Jesus disse chamai-o? Chamar, irmão, é uma função minha e sua. Chamar o desvalido, anunciar o evangelho, estender a mão. Esse contato é uma função minha e tua, corpo de Cristo. Nós somos as mãos do Senhor, os pés do Senhor aqui na terra. Favorecer, diga comigo. Favorecer. Aí entrou uma turma muito joia. Chegaram assim para ele, disseram, anima-te, levanta-te, o mestre te chama. Às vezes essa pessoa desanimada está dentro da casa da gente, gente. E a gente não é esse elo de contato de Deus com aquela pessoa. Às vezes está dentro da nossa escola, dentro do nosso trabalho. E nós não somos esses favorecedores, esses coparticipantes. Eu não entendo por quê. Quando eu chegar lá, se eu tiver a oportunidade, eu digo, Jesus, por que eu? Eu não entendo. Mas é comigo mesmo. É contigo mesmo. Se é contigo, diga amém. Anima-te. O mestre te chama. Aquela palavra gerou vida. Mais esperança ainda em Bartimeu. O que foi que ele fez? Será? Sei lá, entende? Talvez não. Oxe, deixa para mais tarde. Se ele fosse nordestino, ele dizia, oxe. Disse assim. Ele deu um salto e jogou a capa fora. Irmão, a capa era a capa do general. A última herança de Bartimeu, do seu pai. O cheirinho do general talvez ainda tivesse naquela capa. Era toda a riqueza, toda a preciosidade que Bartimeu tinha. Um dia, quando me disseram, anima-te, o mestre te chama, não com essas palavras, mas um dia o evangelho foi pregado para mim. Joguei fora a capa, gente. A única coisa que me dava estabilidade, que me dava segurança, era o álcool. Foi a primeira coisa que eu joguei fora. Bartimeu não precisava mais da capa. O sertanejo, quando descobri, e tem muitos que têm descoberto, mas ainda numa parcela muito pequena, para a dimensão do problema. Quando ele descobre que Jesus te chama, que Jesus tem um plano na vida dele, todas essas ninharias passam a valer nada, gente. A idolatria, esses programas sociais que as pessoas se apegam, eles lançam fora. Anima-te, o mestre te chama. Bartimeu deu um salto, jogou fora aquilo lá. E Jesus olha para Bartimeu e pergunta, uma pergunta óbvia, que queres que eu te faça? Jesus estimula Bartimeu à oração. Claro que Jesus sabia o que Bartimeu queria. Claro que Jesus sabe o que você quer. Mas Jesus quer ouvir dos teus lábios a oração. O pedido, a súplica. E Bartimeu disse, eu quero ver. Em outra versão, eu quero tornar a ver. Bartimeu já tinha visto de fato. Eu quero ver. Jesus diz um negócio assim, que para muitos não tem sentido nenhum. O cara queria ver, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Jesus estabelece a prioridade do reino de Deus. A preocupação prioritária com Jesus é a salvação. Quebra um paradigma que inclusive nós vivemos hoje, temos visto dentro da igreja. As pessoas pedem carro, mansão, não sei o que, tal. Deus tem tudo isso para dar. Mas de que vale um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus estabelece a prioridade ali para Bartimeu. Há uma prioridade para o povo do sertão e todos os povos não alcançados. A salvação. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, Bartimeu tornou a ver. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual situação dessas você se encontra? Você é aquele indiferente que passa, vê e prossegue, não faz nada? Você é aquele que, pior do que o indiferente, o que cria obstáculo? Ou você tem favorecido? Deus nos chama ao favorecimento. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse povo aqui. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por Bartimeu. Muito obrigado por aqueles que exemplarmente foram canais de bênção, favoreceram para que Bartimeu te conhecesse e recebesse a salvação. E sua vista fosse restaurada. Senhor, quantos aí, não só no sertão, mas aqui no DF, em tantos lugares, no Brasil e no mundo, estão aí marginalizados pelas drogas, pela prostituição, pela idolatria, por tantas situações, pela violência, pela depressão. Senhor, pessoas que estão caídas, que estão sem perspectiva, que estão aí sendo relegadas ao segundo plano. E vem tantos entrar, sair e voltar e não tem a sua situação mudada. Pelo contrário, às vezes elas recebem mais palavras de derrota, de desânimo, contrárias à tua palavra, à tua vontade, que é boa, agradável. Oh Deus, age no meio do teu povo, para que a gente não seja indiferente, para que a gente não venha criar obstáculo na tua obra e não venha dificultar a vida dos que já estão com tanta dificuldade, Pai, mas faz com que, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, nós sejamos favorecedores, co-participantes do teu reino, nesses dias, nessa terra, nessa nação, nessa geração que o Senhor tem nos colocado. Ajuda-nos em nossa caminhada. Age com graça, com misericórdia. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Você pode entender a honra do Senhor chamar você como a pedra viva num reino inabalável? Você pode compreender a dimensão de um Deus que é eterno, santo, autossuficiente, que não necessita de nada e de ninguém. E delegar à igreja do Senhor, a você, a mim, a responsabilidade de sermos o arauto do rei? Você pode compreender a dimensão, meus amados, e a honra de ser chamados pelo Senhor, não pelos nossos méritos, não pela nossa bondade, não pela nossa capacidade, não pelo nosso status social, econômico, não pela nossa raça, independente do nosso sexo, independente da nossa idade, o Senhor te chamar, o Senhor nos chamar para fazermos a obra de Deus. O apóstolo Paulo diz: graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor me considerou fiel, digno da sua vocação e me deu forças para fazer a tua obra. Eu tive um sonho, eu tinha 3, 4 meses de convertido, e no sonho eu colocava pão, literalmente colocava pães, num forno, esses fornos que vão saindo do outro lado o pão, enfim, o produto já assado. E havia uma pessoa que estava do meu lado, e essa moça estava vestida de fio dental e com uma fantasia de carnaval. E Deus falava: você não vai andar com ela, porque o seu propósito, o propósito que eu tenho na sua vida é um propósito diferente. É um propósito de falar e viver a palavra de Deus. Mas deixa eu dizer algo para você, meu querido. Esta honra e este privilégio não é do pastor Helder. Esta honra e este privilégio não são dos pastores e missionários. Esta honra e este privilégio é para todos que são chamados filhos de Deus. Eu já contei aqui um par de vezes que às vezes eu brinco com meus filhos de Bob Construtor. O Theo, quando era mais novo, ele gostava muito do Bob Construtor. E é um desenho animado, muito bonitinho, muito gracioso. E eu falava: filho, vamos brincar de Bob Construtor. E aí eu pegava a maletinha que nós temos, uma exigência da minha esposa de comprar um kit, ferramentas, né? Para, sei lá, apertar um parafuso, trocar uma lâmpada, pequenos consertos. E eu falava: Theo, me ajude a carregar, me passa esse martelo ou coisa, esse alicate. E a verdade, meus amados, é que com 3 anos de idade, meu filho mais me dava trabalho do que me ajudava. E eu fico pensando, o Senhor te chamando para ser Bob Construtor, de um reino triunfante, de um reino inabalável, de um reino que cresce a cada dia, e que voltará, o Senhor um dia voltará, não para servir, não para ser julgado, não para ser humilhado, mas Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para arrebatar todos os seus súditos, todos os seus cidadãos, todos os filhos de Deus. E o tema, muito bem proposto pela Dilene, inspirado pelo Senhor, foi: por Jesus, até onde eu irei? Diga comigo, por Jesus, até onde eu irei? Eu não era crente, o pai da moça tinha viajado, e ele não sei se gostava muito do namoro, acho que não, e ele trancafiou a mulher lá, a filha dele na casa. Eu pulei o muro, pulei o portão, dei lá um jeito de entrar na casa. Por uma moça a gente faz muita coisa. E por Jesus, até onde você vai? Pastor, por Jesus eu não estou disposto a desligar o meu fantástico. Por Jesus eu quero continuar vendo revistas pornográficas, porque eu não estou disposto a abrir mão destas coisas. Quantos de nós, meus amados, não saímos da nossa zona de conforto, porque estamos, pastor, missionário Marcos, indiferentes? Eu quero te fazer uma confissão pastoral, falei hoje de manhã um pouco sobre isso. Sexta-feira eu fui pregar num encontro, e por isso eu não estava aqui. Quando eu cheguei por volta de meia-noite em casa, eu falei: meu amor, como foi? Ela lá, amor, foi benção, foi demais, isso, isso. Aí a pergunta do pastor: quantas pessoas tinham? E quando eu soube, meus amados, que um homem viajou 800 quilômetros para estar nesta igreja, e que tinha 35 pessoas aproximadamente aqui, eu me entristeci demais. Mas a minha tristeza, meu querido, não é uma tristeza pessoal, não é um pesar pessoal. Puxa, o Antônio não foi, eu estou ressentido com o Antônio, a Marieta não veio, então, sabe, coitado. Não, não é assim, meu querido, não. O meu pesar e a minha tristeza foi para responder a seguinte pergunta: por Jesus, até onde você vai? O que você, igreja, estava fazendo neste final de semana durante o período desse congresso? Eu acho que durante 7 domingos consecutivos, o pessoal do teatro, de uma maneira muito graciosa, dirigido pelo Marcelo, falou acerca de um convite muito especial de nós estarmos aqui. Não existe cristianismo sem sacrifício. E o meu compromisso, meus amados, com o Senhor, e eu sei que esse é o compromisso de todo homem e mulher de Deus que pregam a palavra de Deus, é pregar a verdade. E nada mais além da verdade, mas nada aquém da própria verdade. E nós não estamos dispostos aqui, meu querido, a te oferecer uma comida de McDonald's. Uma comida fast food. Comida fast food mata a fome. Mata ou não mata, gente? Quem gosta de McDonald's aqui? Eu amo tudo isso aqui. Eu acho que quase todo mundo. Eu também gosto, gente. Ué? O problema da comida do McDonald's, Zazo, não é o paladar. Aliás, esse é o forte. Aquela batata frita, gente, é gostosa. Vamos combinar. O problema é a digestão que ela vai produzir, ou seja, o problema são os nutrientes que nós estamos comendo. Ela é saborosa, mas não é nutritiva. Ela tem calorias vazias que te engordam, mas não fortalecem o seu músculo. E a verdade, meus amados, é aqui fazendo uma confissão pastoral. É que quando você liga as rádios e televisão muitas vezes... E eu sou muito favorável à igreja. Esse culto é transmitido a 100 rádios. Então eu sou muito favorável, meus amados, em que se use todos os meios e formas para divulgar a palavra de Deus. Necessariamente, você precisa buscar, em primeiro lugar, Ele, a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Eu quero concluir. Eu estava no primeiro ano do seminário, eu comecei a fazer seminário em 2001, em 2001 eu estava me formando, então eu fiz dois cursos paralelos, eu estava me formando em administração e comecei o primeiro ano de seminário. E aí eu conheci nesse intervalo a Lara Zaza. Ai, é gostoso, é gostoso. Quando eu cheguei na casa daquela moça, eu tinha um Escort internacional, gente. Eu sempre falo, meu amor, você casou comigo com aquele Escort. Eu falo, que é isso que ele está caindo aos pedaços? Você viu o potencial. O pai dela, promotor de justiça, muito bem sucedido, um homem muito íntegro. Casa dela de 800 metros quadrados, 7 suítes, 7 ou 8, sei lá eu quantas. E você, pastor. E aí eu tomei a decisão, no final do ano, do primeiro ano de seminário, estudar para concurso público, afinal de contas, tem que ter um cascalinho para casar com essa moça. O dote dela é alto, senão são 7 anos trabalhando para Labão aí, mais 7, entendeu? Aí o negócio é animado. E eu, nas minhas férias, ia ter um concurso público para analista, eu estava me formando em administração, analista para o Ministério do Planejamento, olhei lá o edital e comecei a estudar só 15 horas por dia. Estudei só 15 horas por dia, de segunda a segunda, de segunda a segunda, eu não ia na igreja, afinal de contas eu tenho que estudar, Paulinha. É uma boa ideia, um seminarista não precisa ir na igreja e vai estudar. E eu sei, meu querido, que eu fiz um concurso público, e fui bem nas disciplinas, a redação lá demorei para terminar. Eu sei que eu tinha boa nota, mas tinha que ter nota de corte lá, vocês entendem disso, sabem bem como que é concurso público. Eu sei que eu, em português, eu fiquei com 1 ou 2 pontos abaixo da nota de corte. Meu pai é professor de português. Ele era redator, ele fazia provas, concursos públicos para a ISAF, pela qual eu tinha feito. Ele não estava fazendo, já estava aposentado. Meu pai pegou as questões, olhou e olhou, chamou um amigo dele também, professor, que fazia concurso público. 10 questões de português, ele falou, eu consigo, eu te garanto que 3 dessas questões são passivas de anular. E eu falei, estou dentro. Beleza! E eu sei que meu pai e o colega dele, amigo dele, ficaram 2 dias fazendo o recurso. Eu falei, gente, se eu soubesse esse português aqui, eu gabaritava 1000 vezes esse negócio. Acho que foram 7 páginas. Mandou internamente. Beleza, vai ser deferido, vou passar no concurso público. E chega a resposta, as 3 questões, Henrique, indeferidas. Meu pai falou, não, filho, vamos entrar com mandado de segurança, que isso, do ponto de vista português, eu garanto. Eu falei, mas Deus fechou essa porta. E aí eu cheguei para lá, meio sem jeito, era um domingo, me lembro como se fosse. Pois é, Lara, isso era umas 5 horas da tarde, antes de a gente ir para a IPLS, contei toda a história. E falei, mas eu tenho, se continuar estudando, não sei o quê, não sei o quê. Ele olhou bem nos meus olhos. E talvez foi uma das coisas mais importantes que a Lara me disse antes de eu casar. Ela disse, eu não quero casar com um homem rico, eu quero casar com um homem de Deus. Ei, esposas, queiram que o seu esposo seja um homem de Deus. Ponto. Acabou. Eu nunca mais pensei em fazer concurso público e aí o resto da história você sabe. Estamos aqui hoje. Eu quero chamar você a dizer, eu quero me dispor no reino de Deus. A pergunta que eu fiz a você hoje foi, igreja, onde você estava neste final de semana? E eu me sinto na obrigação de fazer isso, fazê-lo, sabe por quê? Porque cada um de nós vamos prestar contas a Deus daquilo que fizemos com os dons e talentos que Deus nos deu. Então, meu querido, a minha tristeza e o meu pesar não foi uma tristeza e um pesar pessoal, mas uma tristeza e um pesar no sentido até que ponto a igreja está entendendo a dimensão e a grandeza de servir o Rei de toda a glória. E talvez você não tenha um chamado de ser pastor ou missionário, não tem problema, missionário explicitamente falando, porque missionário todos nós somos, não é isso, missionário? Mas o que eu quero dizer, meu querido, é de você se dispor de todo o seu coração, dizendo, eu vou ser crente, crente, crente, crente no meu trabalho, crente na minha casa, crente com meu vizinho, crente que dá testemunho, que vive o amor, o perdão, a graça, que diz, eu estou disposto e disponível ao Senhor para fazer a obra de Deus. E se isso acontecer, meu querido, de uma maneira visceral, e se isso pulsar no seu coração de um compromisso e um comprometimento sério no Senhor, Deus vai te honrar de uma maneira extraordinária. Porque é bíblico isso, meu querido. Porque quando nós entendemos a dimensão de colocar o Senhor, a primazia, o reino de Deus, acima de tudo, das nossas vontades, se prepare para Deus te sacudir de uma maneira tremenda. Se Deus está falando ao seu coração, você venha. Diga comigo assim: Jesus Cristo pediu para que os discípulos fossem comprar comida. Quando eles voltaram, Jesus Cristo tinha pregado aquela mulher samaritana. E aí os discípulos chegam com comida e Jesus fala: uma comida eu tenho a oferecer que vocês ainda não entendem. Diga comigo: a minha comida. Diga comigo: a minha comida. Diga comigo: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a obra pelo qual Ele me chamou. Plenitude de vida é fazer a vontade do Senhor. Esse é o meu chamado para você. Minto, esse é o chamado de Jesus para nós. Gente, é um privilégio estar aqui com vocês outra vez e abraçar esse povo tão querido que demonstra amor de uma maneira assim tão, tão prática, tão, um sorriso tão verdadeiro, tão gostoso. Poder ver Marcos e a turma do Sal da Terra de novo, que também que são amigos tão queridos, eu quero oferecer essa música para todos os missionários, que somos todos nós. Eu quero dizer uma coisa, tenho aprendido ultimamente: não existe vontade de Deus para a minha vida, existe vontade de Deus. Então o que a gente deve fazer é se juntar àquilo que Deus está fazendo, se juntar ao que Deus já está fazendo, ao que Deus quer. A gente dizer: Senhor, eu quero estar ali onde o Senhor estiver, que eu quer que eu esteja. Amém? E essa canção fala isso. Ela é fruto de uma reflexão, tem um PowerPoint aí, é de uma reflexão com Ronaldo Lidório, em que ele disse assim: Deus não diz para a gente tudo o que vai acontecer, não. Ele mal revela o próximo passo. E aí, por conta disso saiu essa canção. Água doce de um rio bom, em canoas ao vento sul, de um inverno verão. Céu azul, universo de vida em flor, o amanhã não perdeu a cor, não prometeu em vão. Tem gente boa do lado de lá, o mundo não acaba aqui. Ver o sol se pôr em outro lugar, sem saber bem pra onde ir, onde ir. É assim, quando o vento sopra onde quer, hoje aqui, amanhã se der, vou livre no céu. Frio ou não, tempo seco ou temporal, calmaria ou vendaval, pro que der e vier. Vento livre não pode se dobrar, é preciso então prosseguir. Ver o sol nascer em outro lugar, sustenido, sem saber bem pra onde ir, onde ir. Papaparirarirê, papaparirá, papaparirá, nere, papaparirá, papaparirá, nere, papaparirá, papaparirá, nere, papaparirá. Vento livre não pode se dobrar, é preciso então prosseguir. Ver o sol nascer em outro lugar, sem saber bem pra onde ir, onde ir. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, quem sabe disso? Onde quer que for mandado, com o meu Senhor irei. Vamos mudar de tom. Se eu tiver Mi maior. Se eu tiver Jesus ao lado e com Ele auxiliado, onde quer que vou mandado, a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre. Onde quer que for, irei. Aleluia. Glória a Deus. Quero chamar rapidinho aqui o César, por favor, César, fazer um convite. Enquanto isso, missionário, pode vir para a gente cantar a última canção. E aí nós vamos encontrar a bênção. Nós queremos agradecer. Vem aqui, César. Ok. Então, tem uma canção que pediram para eu cantar, eu vou cantar. A Conversão da Carolina. Carolina é um personagem de Luiz Gonzaga. E assim, para quem não conhece essa música, era uma mulher farrista e tal. Na verdade, eu sou um ex-carolino, Batata e Nelito. Pessoas que eram, assim, gostavam muito daquela coisa bem pesada, né? De festa, de farra. E um dia nós estávamos, nessa época, Sal da Terra ainda ensaiava, e nós nos reunimos para ensaiar. E estava uma luta, porque quem trabalha com evangelismo sabe, o capeta bate mesmo, nós estávamos tudo com cara de mamão. E Deus não nos quer com cara de mamão. E Ele nos deu uma música divertida, que fala sobre a conversão desse personagem, Carolina. Na verdade, aquela banda que estava ensaiando ali, todos eram ex-cachaceiros, gente de uma vida muito enviesada, que Deus tinha tocado o coração, e nós começamos a brincar na presença de Deus com essa canção, imaginando como seria Carolina convertida, evidentemente uma visão a partir da nossa conversão, e foi muito divertido aquela tarde, mas aquela canção ficou em nosso coração, e eu fui mostrar à mamãe, digo, mãe, eu fiz uma música tão bonitinha, porque o meu controle de qualidade é o pessoal lá de casa, e quando eu cantei a música, a mãe disse, mas você não vai gravar isso não, né? Chamou minha música de isso, né? Gravo, não gravo, levei. Nós temos 12 CDs gravados e levei na manga para nosso segundo CD, repertório do nosso segundo CD. Chegou no estúdio, ficou tão bonitinho, eu digo, vou deixar. Rapaz, não é que a coisa funcionou? Nós fomos tocar em Minas Gerais e eu digo, eu vou testar aqui a Carolina para ver se funciona. Uma igreja, tem essas igrejas bem quietinhas, que o povo nem se mexe? O único movimento que a igreja fazia era assim. Com o pescoço. Botava para um lado, botava para o outro. Eu digo, eu vou tocar a música da Carolina aqui, vai acontecer alguma coisa. Os irmãos vão embora, vamos botar para fora, vai acontecer alguma coisa aqui. E aí eu disse, gente, eu vou cantar a música aqui que fala da conversão de um personagem do Luiz Gonzaga, uma mulher muito perdida. Eu comecei a meter o pau no personagem. Ah, mas era farrista, vida desmantelada, não sei o quê. E a música chama-se A Conversão de Carolina. Quando eu falei isso, a igreja começou a rir demais. Eu digo, e agora? O que foi que eu disse aqui? A igreja tão quietinha começou a rir desse jeito. Eu estava pagando um mico, um King Kong, e não sabia o que era. Mas já tinha feito a introdução e comecei. Meu camarada, tu não sabe da novidade. A Carolina, tão perdida, se converteu. Gente, quando eu disse isso, as irmãs começaram a rir assim. Já não aguentava mais nem em cima do banco. Eu digo, o que é que está acontecendo aqui? Mas já tinha começado, não tinha mais como parar, né? Tem nova vida, é uma nova criatura. Nasceu para Cristo e para o pecado morreu. Aliás, vou ensaiar com vocês. Eu digo assim, é uma mulher consagrada, vocês. Carolina. Vai lá. É uma mulher consagrada. Carolina. Tem pureza no falar. Carolina. Beleza, ficou beleza, vamos lá. Meu camarada, tu não sabe da novidade. A Carolina, tão perdida, se converteu. Tem nova vida, é uma nova criatura. Nasceu pra Cristo e pro pecado morreu. Quero ver agora. É uma mulher consagrada. Tem pureza no falar. Tem virtude e honrado. Vamos ficar em pé. Ainda é mais bonita está. Meu camarada, tu não sabe da novidade. Olha. A Carolina, tão perdida, se converteu. Tem nova vida, é uma nova criatura. Nasceu pra Cristo e pro pecado morreu. É uma mulher consagrada. Tem pureza no falar. Tem virtude honrada. Ainda é mais bonita está. Sua família tá alegre com a mudança. Pois a menina dá uma bênção, senhor. Tá diferente, que até não vai mais pra dança. Hoje ela anda nos caminhos do Senhor. É uma mulher consagrada. Tem pureza no falar, vai. Tem virtude, é honrado vocês. E até mais bonita está. Carolina. Agora. Irmãos, quando terminou o culto, eu digo, por que a igreja riu tanto? Eu tinha que saber. Passou a primeira assim, eu digo, me diga uma coisa, por que a igreja estava tão quietinha e riu tanto quando eu falei na conversão de Carolina? Senão, porque o nome da mulher do pastor é Carolina. Estava explicado. Depois nós fomos para a casa de Carolina, comemos uma baita churrascada, uma benção. E foi uma benção estar com vocês. Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Um grande abraço. A gente quer agradecer a todos vocês, meus amados, que Deus possa... Estenda a sua mão, meus queridos, vamos orar por eles. Muito obrigado por este ministério, Pai, tão bendito. Que a glória do teu nome, Senhor, resplandeça sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor derrame, Senhor, mais da tua unção, mais da tua criatividade, mais do teu temor e da sapiência que vem do Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor guarde todo esse ministério, as suas famílias representadas, a sua descendência. Deus, que seja sempre profícua, Senhor, a tua glória sobre a vida deste grupo, deste ministério tão bendito e tão glorioso. Abençoe os dízimos e ofertas, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Deus Pai, o Todo-Poderoso, e a unção e o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida para todo sempre. A igreja diz. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues, transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília.